1156 e o controle de Salvador 119.8. Espera, próximo. Oral. Mantenha no zero, tá previsão. Pedindo 4, decolos 3-1, controle 119, decimal 8, bom voo. 9-8, obrigado, boa tarde. Solo, voo 20, 17, puxa, pega acionamento, portão 10. Voo 20, 17, no 10, reporte para o táxi. Coordenação, equipe de solo, reporte táxi, voo 20, 17. Portaria táxi, voo 20, 17. Marinha 7102, pronto, cópia. Autorizado Salvador para base aérea, base naval de Aratu, rota direta, 500 pés, com proa norte, decolando pátio com proa norte, aciona 0117, o controle opera em 119.8. Livre decolagem, pistão no zero, vento 200 graus com 05 nós. Vento no zero, tá 3 nós. Vicente, chame, reporte para o táxi, o Marinha 7102. Site 5957, confirme o PLB. 02 no PLB, reporte na hotel, autorizar o táxi, reporte na hotel para o cruzamento da pista, foi site 5957. Roda, você prepara o táxi com 1097, 169 a bordo, autonomia de 3 km. Confirmando a autonomia 3:16 e 1:69 no POB. Afirmo. 1097, utilizar o táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, com 1014 no altímetro, gol 1097. 1014, destino, para o gol 1097. 3:17, aguarde, número 2 no setor. Gol no 620, solo. Prossiga. Coordenação que fiz solo, reporte táxi, gol no 620. 620. Prossiga, Marinha 7102. Gente, Marinha 7102 é o número 2 do táxi. Vai ficar atento a outra aeronave da Força Aérea, o Eco, tipo, é um Eco 314. Reporte na hotel com o número 2, Marinha 7102. No zero, vento no 80 graus com 05 nós. Ali decolando é zero, agora 097. Marinha 7102, confirma apenas o PLB? Apenas confirmando o PLB. Sente, Marinha 7102. Guarde para o cruzamento, por série 5957. Para o táxi, gol 2017. 081 a bordo, 2:11, Salvador. Autorizado o táxi, inicialmente até através do portão 612, vai seguir com o número 2 da retaguarda do Puang da companhia. Reporte no através do 612 para prosseguir o gol 2097. Aí reporta através do 612, gol 2097. Força Aérea 5957, autorizado cruzamento pistão 028 após ingresso a Delta, reporte em Delta Alfa, reporte antes da Juliette. Força Aérea 5957. 97 decolos 37, controle 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, uma boa tarde. 295-1014-620. 62-2097. Gol 2097, prossegue a retaguarda do tráfego da companhia, via Índia, ponto de espera 2-1895-1014-notícia. Gol 2097. 285, obrigado. Sente Marinha 7102, a intenção de decolagem da hotel? ...895, ajustando 1014, Marinha 7102. Passando sim para baixar a travada 2231. Pelo 2231, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 8, 0 graus com 0 de 5 nós. Lembre pouso 2231. Baixa guarda, diminuindo para cópia. Fala, Salvador. Muito boa tarde. Vou no 169. Da Oscar, Guarulhos. Vou no 169, boa tarde. Informação Oscar, guarda, cópia, número 2. Aguarda, me deprimi. Dael Leda Motiva. Obrigado. Aguarde o ingresso, portal 5957. O tráfego na curta final da 10. O tráfego é um Alfa Tango, um ATR. Tá visual com o mesmo? Aqui, amor. Agilizando a retaguarda do tráfego sem interferir o Mike Delta, agilizando, efetua o cruzamento na final da 10. Reporte tirando base pela direita para 17. Vai agilizar, cruzar o prolongamento da 10, reporta. Final pronunciante com base para a direita. Romeu Golf, solo. Rapaz, Romeu Golf, solo. Romeu, Romeu, Golf autorizado, Léus, via Golf 677, nível de voo 160, decolada 197, curva direita, saída Coral, transponda 5442, o controle Salvador 119.8. 9, boa tarde. Direita 219, passadeiro, boa. Correto, confirme o pátio. Correto, confirme o PLB o, para o meu Golf. Checado. B, chame Toy para acionar 1895 com 1014 na altímetro, Romeu, meu Golf. Solo controlado, vento no 90 graus com 05 nós. Passo solo controlado, Delta. Decolagem, Marinha 7102, pistão no zero, o vento no 90 graus com 05 nós. 02. Torre, boa tarde, Azul 698, uma milha do externo, estabilizado. Na aproximação, Guarana, pista livre, o altímetro no 0, no 4, Azul 698. Azul 698, continuado. Torre, o Papapá, do Lodi, Leviata, ascente do Azul na final, do Maiké, com Delta na 17. 7 ao interceptar a final do 17, faça um 360 pela esquerda, Azul Lodi, Leviata, Serra, reporte interceptando a final do 17, após. Vai informar, interceptando a final do 17, Azul Lodi, Leviata. Negativo, não tenho plano, não chegou nada aqui do plano do senhor ainda. Então, tá bom, só nessa coisa aqui já são todos os regulamentos da final. Se tiver, eu agradeço, tá? Gente. Torre, o Marinha 7102, cuidado com a esquerda, 02. Pelo curva na esquerda, decolou as 43, apresente chama o controle, 119, decimal 8, tem um bom voo, Marinha 7102. Cuidado com a direção, 198, chama o controle, 02. Número 98, tem livre pouso, pistão no 0, vento no 90 graus com 05 nós, Azul 6918. Livre pouso no 0, Azul 6918. Pode conforme a rota apresentada no plano, nível de voo 360, saída da El, Leda, pode Leda, Motiva, decola pistão no zero, primeira curva direita, transponder 5435, controle Salvador, 119, decimal 8. 5435, correta, pode tomar o número 69. Depois zero da Gol, visual com o Embraer na curtíssima final no zero. Faz a passagem do mesmo, após ali mantém cabeceiro no zero, Gol, 1620. Torre Marinha 7102. Confirme, chamou o controle, 19 decimal 8. 957, autorizado táxi via Juliette, Pátio, Índia, ponto de espera 1895-1014. Sinal de 3 milhas, o Zolou Juliette 36, 97. Zulu de Serra, informa o tráfego à direita, o helicóptero já livrou este de aproximação da 97. A visual com o mesmo, tem livre pouso da 97, 180 graus com 62 a nós. Chama a sala 219, 69. Solos 45219, boa tarde. Obrigado. Oi, Marinha 7102, está autorizado, eu chamar novamente o controle? Controle 119, decimal 8, Marinha 7102, bom voo. Grato, Marinha 7198, 620 da Gol, livre decolagem no 0180 graus com 05 nós. Decolagem no 0, bombeiro, 20. Torre, boa, 20, fala 7, tá espera pronta. Do Bang da companhia, ali mantém cabeceira 10, Gol 20 no 7. Ali mantém, 0 no 7. Controlando a Chinem 1142. É 1142, afirmativo com a informação Oscar, autorização recife. Aguarde um instante que eu copo aqui, não possui plano do senhor ainda. Tem na escuta, obrigado. Tá 3217-01, no pushback coordenação aqui, pessoal, da Forte Táxi. Autorizado a chamar táxi, 3217. Um minuto, um meu gol, dia só um minuto. 20 da Gol, decola 47, controle 119, decimal 8, mau voo. 19, 8, bom. Luiz de Serra, no solo, 247, confirma o pátio. Backtrack, prossegui até o 45, tá livre, então boa tarde, Luiz de Serra. Alface da Juliette, azul, 698. 698, Juliette, portão 09, 70, o follow me cá. Tirar de alta até o portão de número 9. Sim, Tigre, aciona a Juliette, posição 9, Tigre, o follow me, azul, menor 9. No 7, tem livre decolagem, pistão no 0, vento no 80 graus com 05 nós. Livre decolagem, Gol 20 no 7. Tem de luz, Juliette Serra. O 05957, ele mantém cabeceira 10. Prossiga. Gente, o Romeu Golf, após o tráfego está autorizado, tá? 7017, após para ingresso. Romeu Golf, Vicente prossegue, ingresso na 17, reporte cabeceira 17, pronto. Cota. Pronto, cota, 967. Autorizado, Guarulhos, via rota apresentada no plano, nível de voo 360, saída da El Leda, Motiva, decola pistão no 0, primeira curva à direita, transponda 5471 e o controle Salvador, 119, decimal 8. Sente autorizado Guarulhos, nível de voo 360, da El Leda Motiva, pista 10, curva direita, 5471, transponda 1298 ao controle, 1167. Já pronto para os pés no acionamento no 612. No 612 é reporte pronto para o táxi no 67, com o atendimento correto. Vai estar o táxi no 67, obrigado. Série 2231 no solo? 32217, alternando Uberlândia 0308, autonomia 171 na base. Autorizado, autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, 1014 no altímetro, TAM 3217. Direita Índia, torre, o TAM 3217. Série 5957, tem livre decolagem da 10, vem turno 80 graus com 07 nós. Salvador, T3217, ponto espera da 10, pronto, boa tarde. T3217, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém, T3217. Torre 1, como é que gosta? Meu Golfo decolou 5-2, controle 1-9, decimal 8, bom voo. Avião 8, Zé. Ali é uma antena, 4 horas e 10, autonomia. Ponto 5-1, 4 horas e 10, Galeão, confere. Afirmativo, o nome 67. Três ataques via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, 1014, não tinha, entregou o nome 67. Três ataques, ponto de espera, pátio, Índia, 0-1-4, não ajusta, o nome 67. 5957, decolou 5-3, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 5957, 1-9, decimal 8, obrigado, bom dia. Salvador, gol 1967, próximo pode esperar 10. Gol 1967, após a rolagem do Airbus na TAM, após o mesmo ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, após a nave decola, gol 1967. T3217, livre decolagem, pista 10, vento 190 graus com 05 nós. Zero, 217, decolo 56, controle 119, decimal 8, bom voo. 19, obrigado. Livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus com 05 nós. Livre decolagem da 10 Gol, 167. Decolo 59, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, gol 967, obrigado. Salvador, boa tarde, vou no 869. Tarde no 869, altímetro no 0 no 4, reporte Simbra com trem chegado. No 0 no 4, vou no 869. Acionamento 142, está 5 minutos para o pushback acionamento. Eu poderia confirmar se já teria nosso plano de voo? Negativo, não possui o plano do seu acionamento 142. Ok, vou entrar em contato com a companhia, obrigado. No 0, vento no 90 graus com 059. Livre pouso no 0, gol no 869. 869, solo 04, direita solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita 219, 869, até logo. Alfa, repórter Juliette. Ok, nosso DOV informou que foi passado uma DLA do nosso plano para 19:35 Zulu, ok? 19:35, eu vou entrar em contato com a Salles e o plano de voo, ok? Aguarde um minuto. Muito obrigado, 6142. Torre, SAN-3192, boa tarde. 3192, altímetro no 04, baixou e travou? Relativo. Repouso, pista no 0, o vento 180 graus com 05 nós, TAN 3192. Livre repouso na 10, TAN 3192. Reposte táxi, voo 1169. Reposte táxi. Bomba. Pronto? Fala, oi, tudo louco? Aí, um abraço. Boa noite, 69, Juliette para 01. Juliette para 01, boa noite, 69. Eco Zulu November, tensão de pouso na 35, o vento 180 graus com 05 nós. Pode ser, 35. Reporte na final 35, Eco Zulu November com trem checado, 1014 altímetro. 0 no 4, no ajuste, reportará bastante travado na final. Oxiné 6142, na escuta do solo? Na escuta, 6142. Confirmando Salvador, Recife, o destino, Recife? Afirmativo, Recife. Eu acabei de estar em contato com a sala IS e a mesma informou que o plano do senhor tá, a DLA está para 20 e 21 no sistema deles, ok? Foi autorizado para 20 e 21. Ah, tá ok. Então a gente está na escuta aí assim que puder, nós já estamos praticamente prontos, a gente copia e já inicia o voo, ok? Para meu relógio aqui, 20:07. Afirmativo, mais um minutinho, uns 5, creio eu que mais 5 minutos tá chegando o plano do senhor aqui no sistema, eu chamo o senhor para cópia. Muito obrigado, senhor, estou aguardando, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, parceria 2231. Tá 3192, Alfa, é porte da Juliette. Solo Salvador, boa tarde, tá 3192. Tá 3192, dois ataques de Alfa, é porte da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 3192. Torre, muito boa tarde, Azul 4-2, 06, estabilizado no ILS, avistando a 1-0. Boa tarde, 4-2, Aranha, pode passar no externo, embaixo travado. Tará. C2-2-3-1, ponto, copia. Copia. Autorizado Barreiras, via rota apresentada no plano, Whisky 42, Yuri 180, saída Momo, VATAP, decolando da pistola 0, primeira curva à esquerda, transponder 5427, controle de Salvador, 119, decimal 8. 180 Barreiras, na Whisky 42, saída Momo, VATAP, decolada 10, curva à esquerda, 5427, ao transponder 198, ao controle. Foi até pode acontecer 2231. Salve Salvador, 1169, para táxi 18045 Galeão. Bom, número 69, reporte para ingressar no pátio principal, por gentileza. Preparado. Antes da Juliette, está 3192. Está 3192. Aguarde para ingresso. Aguardará para ingresso, 3192. Voo número 69, ingresso na parte principal, após Índia, ponto de espera, torre 1895, 1014 na altitude. 1014, parte principal, Índia, no ponto de espera, da 10, 1895, voo número 69. Então, 3192, vai ficar atento ao bonde da Gol, que ingressará no pátio principal após ingresso Juliette, portão 02. Ah, sim, o Gol que está passando na nossa esquerda após ingresso, portão 2, na 3192. Muito bom, mas e um número menor pode esperar pra mim. Número 9, após o Embraer da Azul na curta final, autorizado alinhar e manter, pistão 0. Pode alinhar na curta, alinhar e manter. Falou os 13, chame 121 no decimal 9. 21 no decimal 9, 4200. uma boa, azul 4206, levanta. A 206 boa, é forte antes da Juliette. Antes da Juliette, 4206. No 69, autorizado decolar? Tudo bem. 2180, graus 4 mais. Tudo decolar, boa, no outro menor. Salve Salvador, boa tarde, ao 35415, solicito a autorização de tráfego para Ilhéus, de informação ótima. 35415, informação ótima, guarde muito para a cópia. Por gentileza, poderia coordenar 160 para o 35415, em Ilhéus? Tá, firmo, guarde minutos para a coordenação e o número 2 para a cópia. Na 6142, pronto, cópia. Pronto pra cópia, 6142. Autorizado Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 350. Saída PUCA, transição Caju, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Transponde 5514, controle Salvador, 119.8. Tente autorizar 350 pra Recife, Upper Whisky 58, decola da 10, saída PUCA, transição Caju. Entendeu, transponder 5514, controle de saída 1198. Correto, pode contornar 1142. Está pronto, posição 5 para o pushback acionamento. O comando já está pronto? Afirmativo, pronto na posição 5. Reporte tarde, 1142. Vai reportar 1142. Número 919, boa tarde, número 2 cópia, prepara Dael Leda, pode motivar. Passaredo 2231 para pushback acionamento. Pode estar aqui, passaredo 2231. Azul 4206, manter a posição de sua Juliette. Ótima Juliette, 4206. Posição prevista, 4206. É o portão número 8, ok? Vai aguardar apenas o início do pushback do Oxené. Não, sem problema. Portão número 8 aguardando o Oxené, 4206. Oxa 61142, 157 a bordo, autonomia de 0230, confirmando 0320, está alternando Natal, pronto, táxi. 0320, Natal, confirma PLB? 157. Cliente, preso ataque de Apache, Índia, ponto de espera torre, 1895, 1014 no time, Oxa 6142. Bate o índio no 0-1-4, o 6-1-4-2. O azul 4206, atento ao Airbus da Avianca, prossegue Juliette para o 08. Juliette, 08, tá? 4206, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Salvador, 3560, Brasil. Tá 3560, autorizar o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Delivery táxi via Alfa, reportar antes da Juliette, Azul 699, ponto, pronto, cópia. POB 530, Brasília para o táxi. 530, Brasília, confirma POB? 56. 56 no POB, reporte para ingressar na parte principal, passareza 2231. Vai reportar a parte principal, 2231. Azul 699, ponto cópia. Cuidado, Campinas, via rota apresentada no plano, Apesolão 90, Bridge, Apesolão 96, após conforme a rota apresentada. Nível de voo 340, saída Tael, Leda, Motiva, decola pistão 90, primeira curva direita. Transponder 5461 e o controle de Salvador, 119.8. Confirmando a rota conforme apresentado no plano. Ok, Apesolão 10 é inicial, após Bridge, Apesolão no meio, conforme. Correto, após ponto 699, Azul. Passaria 2231 para ingresso, pátio principal. Autorizado ingresso, pátio principal, após Índia, ponto de espera 1895-1014, passaria 2231. Pátio principal, Índia, ponto de espera, torre 1014, obrigado. Da 3560, atento a TR da Passaredo, após o tráfego Juliette para o 03. E após a TR da Passaredo, Juliette para o 03, da 3560. Salvador é o Oxana 6142, tá pronto. Oxana 6142, ali decola, pistão no zero. Então, 180 graus, 049. Ali decola, o Oxana 6142. Táxi via Alfa, ponte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 310. Tipo 54 no 5, pronto, cópia. Pronto para a cópia, 54 no 5. Autorizado Ilhéus, plano Yankee, inicialmente 160, pode modificar para o 065, prossegue visual, rota conforme apresentado no plano, saída da El, após Coral, decola pistão no 0, primeira curva direita, transponda 5476 e o controle Salvador 119.8. Prefere aguardar, farol de tapão até ali da tripla na final. Não, vai pela 35, Serra. Crescente, reporte na curta final da 35, Yankee, Serra, Serra. Vento de superfície é 180 graus e 3 nós. Gente, vai reportar, Serra. Oi, Salvador, boa noite. O trip 5491, final de 10 milhas. Boa noite, 5491, reporte passando externo embaixo privado. Estarei no trecho excitador. Boa noite, 69, eu guardo cópia. Então, pastor Juliante, 3190 na Terra. 290, mantendo, pastor Juliante. Mantendo, 3190. Tá 3190, processo Juliette para o meia dúzia. Juliette, meia dúzia, 3190. Táxi azul, menor do norte, orbita 90, autonomia 5 horas, alterna Ribeirão Preto. Helicóptero, para o pouso na pista auxiliar, não vai interferir com o seu pouso. Vai ser travado? Sim, você vai achar travado, final de 4 milhas e meio, trebe. Livre pouso, pistão na zero, vento 1 0 graus, 3 mais. Livre pouso na pista 10, trebe. Sim, reposte no solo, cabeceira 35, vento permanece, 1 0 graus com 3. Vai aguardar, Zé. Azul 6999, doutor Zé Táxi, via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895-1014, seguindo o follow me, cara. Seguindo o follow me, ponto de espera, chama 1895, azul, 6999. Voo no 869, pronto, cópia? Pra foto, ótimo. Autorizado Brasília, via UP Zulu 107, nível de voo 360, saída Arbor. Elefa, decola pistão 0, primeira curva direita. Transponder 5505 e o controle de Salvador 119.8. 1869, autorizado a Brasília, 3360, decola do Monteiro na saída Arbor Elefa, primeira curva direita. 0, transponder e controle de 19.8. Correta, forte ponto, boa noite, 69. Vai subir um pouquinho aqui para a liderança. Gente, é seu critério no tráfego a informar. Reposte no pátio. Ok, tá. 223 ali mantém a pista no geral. Ali mantém. Um avião na sala 27, menos 2, na decimal 9, salve. Natal. Tá. 231, autorizado a decolar, vento 180 graus, 4 mais. Iniciando, passarendo, controle a bordo. Pode confirmar a frequência do solo, pro 3P? 1, 2, 1, decimal 9, 0. 2, 1, 9, 0, pô. Foi, Serra, Serra. Gente, frequência livre, boa. Sal, Salvador, Salvador, confirma a intenção do sobrevoo. Sente, aguarde cópia. Solo 354, 9, 1, levando a sexta. 5491, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. E boa tarde, ponto de espera da 10 pronto. Boa tarde, 6909. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Foi eu, cheguei a 62 no 0, no final vai estar travado. Cheguei a 62 no 0, posso autorizar o pistão no 0, vento 180 graus com 4 nais. Frisana decolou 29, chame o 99 decimal 8, por favor. 198, boa noite. November Yankee Michael Solo. Estás confirmando o TGL após decolagem ou quando regressar para Salvador? Gente, autorizado o voo local. Rota é direta, 1.000 pés. Decolando 1.7, curva na direita, corredor Axé. Transponder 0121. Pelo controle de Salvador, 119.8. November Yankee Mike. Confirmo para o B. Zero dois a bordo para que você chame 2 1895 1014 notinha para November Yankee Mike. Salvador Ground Oficial 022. É Portugal 022, Oscar's Information, standby copy. Information Oscar and we are ready to copy, Portugal 022. Azul 699, 3 horas ali, Anima 3, que estamos 0. Anima 3, 1 0, Azul 699. É 290, solo 31, chamando 21, decimal 9.